É Adriana Calcanhoto na Rádio Comercial e é nesta noite para a Sandra Lages que está o som da Comercial. Eu sou a Marta Santos e se a sua noite vai ser longa, vai ser ótima. E que venha aí António Sérgio nas horas e na Comercial. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Ana? Rita! Há quanto tempo? Bem, deves ter alguma coisa importante para me contar. Deixa adivinhar. Vais casar? Não. Estás grávida? Não. Ganhaste a lotaria? Também não. Mas então porquê que me ligaste? Porque é fim de semana. Agora os bons momentos não têm limites. Comunique mais com os aditivos Vodafone. Se fala muito aos fins de semana, junta ao seu tarifário o aditivo fim de semana e fala 0 cêntimos na rede Vodafone. Ligue grátis 1277 e saiba como. Viva o momento. Now. Vodafone. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Na FNAC, em abril, Tecnologias 1000. Descubra e experimente as últimas inovações tecnológicas. Computadores, imagem e som digital, consolas, jogos e muito mais. O seu cartão FNAC dá-lhe vantagens. Pague em 10 vezes sem juros qualquer compra de produtos tecnológicos igual ou superior a 400 euros. Em abril, Tecnologias 1000. Na FNAC. Despesas de formalização de contrato no montante de 10 euros. TEG a partir de 0,15% após aprovação da financeira. Para mais informações, dirija-se à FNAC. Lourdes, estive a pensar. A nossa reforma vai ser tudo menos monótona. Nada de excursões, museus. Vamos morar para a Austrália, na praia, hein? Fazemos surf. Ou então Rio de Janeiro, não? O que tu quiseres, querida. Afinal de contas, temos sempre o plano B. A Lourdes e o Humberto têm um plano BES Sénior. Com um bocadinho por mês, têm conseguido uma grande poupança para o futuro. Além disso, receberam sem sorteio um dos prémios que o BES garante a todas as subscrições. Viagens à Madeira, leitores de DVD... Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Lourdes e o Humberto é que sabem. Agora na Comercial, António Sérgio, boa noite. Olá, boa noite. Costumavas-me perguntar se tinha visto algum joguinho do Benfica nas Champions, coisa que já passou à história nesta época. Pergunto-te se viste algum pedacinho do Arsenal Vila Real de hoje. Com o esquilo? Ah, exatamente. Não era... vi. Ah, oh, mas e sabes que eu não tenho aqui televisão no estúdio e não vi. Então o João Vaz é que me relatou, claro, os acontecimentos. Eu tive a sorte de apanhar um bocado, epá, e foi a coisa mais feliz que eu vi em televisão da minha vida há muito tempo. Uma delicioso esquilo, muito mais rápido que os jogadores, a atravessar-se por aquele campo do Highbury. Aquilo só mesmo em Inglaterra. E desse é que nós precisávamos para a nossa seleção, não era? Era, e se fosse raposa, vinham não sei quantos atrás de cavalo e mais cães. Havia de ser giro, devia ter sido uma farra e peras, mesmo à British. Bem, mas diz-me uma coisa, António Sérgio, como é que acabou a história do esquilo? Não sei. Ah, do esquilo? Não, ele desenfiou-se, ele escapou. Ele ficou atemorizadíssimo, é evidente. Um dos esquilos mais célebres do mundo. Fantástico, fantástico. Aliás, devíamos arranjar-lhe já imediatamente um nome. Provavelmente os ingleses vão tratar disso, entrou já. Exatamente. Sei que ele ficou aterrado quando viu os portes e a trave da baliza. Olhou assim, depois seguiu, voltou. Marco e tal. Não, voltou a concentrar-se e esgueirou-se por aqueles placares de publicidade. Ai, eu tenho de ver isso. Eu tenho de ver isso. As imagens alguém há de repetir, Alguém há de repetir completamente. Aliás, o que acontece duas vezes durante o jogo. Eu vi a primeira, depois já me disseram, porque toda a gente fala no esquilo, ninguém fala no Arsenal, nem no Vila Real. O jogo é para esquecer, não interessa completamente. Nada. Completamente. E o que seria aquele jogo cheio de esquilos por ali fora? Devia ser uma coisa muito mais divertida que o próprio futebol em si. Do que o próprio. Olha, António Sérgio, este fim de semana lá vamos dar parabéns ao Futebol Clube do Porto, este fim de semana, espero bem. Ah, pois é, mas for... isso é uma conversa... Fica para a semana. Sexta-feira. Não, sim. Não, os dirigentes dizem que não há antecipações, portanto vamos guardar tudo para o nosso reencontro aqui em antena na segunda-feira, porque antes não é possível. Pronto, e a Marta estará eufórica, certamente. Eu acho que vou ter motivos para isso, espero. Claro, ainda bem. Okay. Agora o que importa é mesmo a tua música, António, boa noite. Boa noite. De terça a sábado nas antenas da Rádio Comercial, e fugindo a voz para tempos mais recuados. Dizia eu, de terça a sábado, meia-noite, 3. António Sérgio, Rádio Comercial, nas horas. Antenas da Rádio Comercial, mais uma Operação Noite dentro daqui meia-noite, 9 minutos até às 3 com António Sérgio. Começámos logo com uma recordação, 10 anos exatamente, sobre a edição deste Underground para os Sneaker Pimps. Mais recente, banda sonora do filme O Tigre e a Neve, Tom Waits. You can never hold back string. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose that will climb. Spring ahead or fall. Same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming. Dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. And you can know. E Kathleen Brennan, a criação do tema principal You Can Never Hold Back Spring para o filme último de Roberto Benigni, O Tigre e a Neve. E para somar ainda nas entradas desta noite, Björk, All Is Full of Love. Trust it.

os sons destas horas na Rádio Comercial. Richard Ashcroft, Keys to the World, é o nome do novo álbum. Por enquanto foi a reprodução do single Break the Night with Color, The Jam, To Be Someone. Yes, I think I would like that. To be rich and have lots of fans, have lots of girls to prove that I'm a man, and be number one, liked by everyone. Thank you.

As horas de António Sérgio soltas da primeira parte da primeira hora, onde se inscreveu Suad Massi com Honeysuckle e também Katie Tunstall. full of tired excuses, but it's too hard to say. I wish it were simple, but we give up easily. You're close. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. There's nothing wrong with a woman having two men. Every woman should have at least two men. If you don't, there's something wrong. I mean, guys do it all the time. Guys have a woman on this side of town, the other side of town. They have a woman in another city. Why shouldn't we?

Check you out. Cover's only 20 bucks, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. Rádio Comercial, noite dentro, os Orson e No Tomorrow, na altura de deixarmos o relógio marcar uma hora. E não é bem verdade, porque já passaram mais 50 segundos. Olá, boa noite. Rádio Comercial. Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, terça a sábado, entre meia-noite e as três. Thank you. 3 horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, edição de quinta-feira. Rubricas fixas voltarem ao nosso encontro mais daqui a pouco, caso de ou da viagem downtown de cerca de 1h40. Por aqui são os inaugurais para esta segunda etapa. After Peace, Swim Twice é o regresso dos Dead Combo e Quando a Alma, o álbum Quando a Alma Não É Pequena, volume 2 para os Dead Combo. Chris Whitley, Soft, Dangerous Shores. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo.

stuck in airports, terrorized. Center meetings, hypnotized. Overexposed, commercialized. Handle me with care. A série de sete ótimos. Clap your hands, say yeah, over and over again. Trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz.

The best music I've heard. investimento BPI. Ganhe como nós. Eles podem ter desligado as guitarras da corrente, mas esta vai ser uma digressão cheia de energia. Blind Zero, Confidências 2006, a digressão acústica. Dia 21 no Cine Teatro de Castro Verde. Dia 22 no Centro Cultural do Cartaz. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt com a garantia Rádio Comercial. Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio Comercial apresenta o regresso dos Live Songs from Black Mountain. Vá a radiocomercial.clix.pt, preencha um questionário sobre a banda e ganhe CDs. Um disco com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial, noite dentro, quinta-feira até às 3, com as horas de António Sérgio, nesta altura aos escassos 8 minutos, até um pouquinho menos das 2, nessa altura há Debaixo da Língua. The Flaming Lips. If you could make everybody poor, just so you could be rich, would you do it? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If you could take all the love without giving it back, would you do it? Down.

Stefan Delic tem-nos acompanhado nas inserções debaixo da língua desta semana, certos de um álbum lançado pela FNAC, cadeia de lojas portuguesa ou em Portugal, há uns 3, 4 anos atrás, La Compagnie des Anges. Fazem as luzes? É este.

Santuário onde guardamos o que não queremos esquecer. The Sisters of Mercy foi When You Don't See Me, faz parte de uma edição em maxi de origem germânica, mais tarde recolhida num CD-EP, exatamente o que estamos a recuperar por aqui, e que inclui o célebre Temple of Love 1992, Touched by the Hand of Ofra Aza, uma cantora yemenita, salvo erro, do Iémen do Sul, que captou as atenções de Andrew Eldridge. Temple of Love. Temple of Love.

loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue, you may save. Trim your feeble lamp, my brother. Some poor sailor, tempest-tossed, trying now to make the harbor in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue, you may save. Esta semana, e há ainda mais uma edição amanhã, a colher de country continua a concentrar-se em Johnny Cash, e esta semana dizemos no quarto CD dos cinco de Unearthed, com o genérico My Mother's Hymn Book. Já muito pertinho das três, este título fica, aliás, mesmo como despedida. Frank Zappa. My guitar wants to kill your mama. Voltamos amanhã. Boa noite.